E aí? Pra todas as minas brasileiras, as minas Nova York, que beleza, beleza pura. Kojak, Dr. Luke, Ursula, Tequila. Desculpe, com licença, querida, yo, me deixa falar contigo. Domina, be rude, let me kick the wheel. Mas não posso sentir pé frio. Sou menino, gringo, tranquilo. Lampin' in Brazil, cause me York amor frio. Acabei de chegar, que coisa eu vi. A menina linda, aqui na avenida. Prettiest beauty that I ever seen. Achou meu coração, vai explodindo. Pensa, mas não tô conseguindo. Zoando, fica comigo. E agora she walk in front of me. Abre minha boca, mas nada tá saindo. Sente, bebi um litro de vinha. Essa gatinha rouba minha língua. Now let's get it pop until they call the cops.